CD, indiscutivelmente o melhor. Não sei o que está acontecendo com você, que já não me procura, pelo menos diz porquê. Será que eu fiz alguma coisa pra te magoar? Pois te procuro e ao meu lado não está. Então sentamos juntos para conversar. Melhor se prevenir pra depois não se machucar. Não quero ver o nosso amor se acabar. Viver sem você eu já tentei não dar. Não quero dividir você nenhum momento.